Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed a man, sejam bem-vindos, estão na Floresta Encantada e esta semana estamos a celebrar os 50 anos do registro The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O álbum saiu a 16 de junho de 1972, está a fazer, portanto, 50 anos, e durante o programa de hoje vamos passar muita música associada a esta personagem criada por David Bowie, Ziggy Stardust, não só canções do disco de 1972, canções anteriores também do registro Hunky Dory, do álbum seguinte, Aladdin Sane, de David Bowie, mas também temas ao vivo da digressão de 1973, tendo aqui por base basicamente a banda de apoio de David Bowie, os Spiders from Mars, com Mick Ronson, Trevor Boulder e Mick Woodmansey. É esta a banda que vai percorrer aqui muita da música que vamos ouvir hoje na Floresta Encantada, e tendo como pano de fundo os 50 anos do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Escutámos o tema Ziggy Stardust para este registro que marcou uma época, um álbum que marcou também a cena glam rock e lançou muitas das bases

letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh, God, I could do better than that. Ambassador, a sweet-talking night, walking games. Oh, she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down. Yes, she's leading. David Bowie na Floresta Encantada, enquanto Ziggy Stardust, primeiro com a faixa 5 Years do registro de 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, um álbum que está por estes dias a celebrar 50 anos. Entretanto, viajámos até ao álbum anterior, neste caso o quarto registro de Bowie, Hunky Dory, lançado em dezembro de 1971, mas onde David Bowie reúne à sua volta os mesmos músicos que seriam depois os Spiders from Mars, ou seja, a guitarra emblemática de Mick Ronson, o baixo de Trevor Boulder e a bateria de Mick Woodmansey. Hunky Dory é, na verdade, um registro bem mais folk do que o álbum Ziggy Stardust, mas aqui pelo meio tem algumas canções com uma guitarra mais intensa, como é o caso desta que acabámos de escutar, Queen Beach. O registro Hunky Dory não foi assim um grande sucesso comercial na altura em que saiu, mas o sucesso de Ziggy Stardust fez com que Hunky Dory regressasse aos topos de vendas e regressou mesmo por completo, atingindo os lugares cimeiros da tabela de vendas no Reino Unido. E por isso mesmo saiu um single tardio. A faixa é Life on Mars e roda agora na Floresta Encantada. É uma das músicas de Hunky Dory, conheceu sucesso alargado depois de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e o videoclip tem David Bowie enquanto Ziggy Stardust. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Oh man, look at those gay men go.

A Floresta Encantada esta semana a celebrar os 50 anos de Ziggy Stardust e do registro The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O álbum saiu a 16 de junho de 1972, mas não estamos só a ouvir faixas desse disco, já que também a banda que toca no álbum de Ziggy Stardust, os Spiders from Mars, também tocaram no registro anterior, Hunky Dory, e foi a esse disco que fomos buscar Life on Mars, cujo teledisco, que saiu depois do sucesso de Ziggy Stardust, tem David Bowie com a sua personagem Ziggy Stardust. Entretanto, seguimos para uma versão ao vivo de Moon Age Daydream, que surge no espetáculo de 1973 em Londres, no Hammersmith Odeon, um espetáculo que foi filmado pelo mítico realizador D.A. Pennybaker. Este filme só sairia em 1979 e o disco da banda sonora do filme só conheceu uma edição em 1983, ou seja, 10 anos depois da atuação de Ziggy Stardust com os Spiders from Mars. Naquele concerto ficou muito conhecido pelo momento em que David Bowie anuncia o fim da carreira. E já vamos ouvir esse momento mais à frente na Floresta Encantada. Mas por que não mais uma música deste concerto mítico de David Bowie, em julho de 1973, a fechar a digressão de Ziggy Stardust, e é uma música de uma das suas bandas preferidas e com uma banda que também deixou muitas sementes para todo este som do glam e também do punk mais tarde. Falo dos Velvet Underground, e neste concerto de despedida de Ziggy Stardust em 73, David Bowie tocou esta White Light, White Heat. So insane, why I get, why they take me down? the makeup on his face. Laughed at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage. Played his daughter, sang songs of darkness and disgrace. Primeiro na Floresta Encantada, a versão ao vivo de David Bowie para White Light White Heat, um original dos Velvet Underground. E, entretanto, o regresso a mais uma das canções de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, registro lançado em junho de 1972. Escutámos Lady Stardust para um álbum que foi uma verdadeira revolução na pop britânica da época, não só pelo som e num disco que tem muitas sonoridades diferentes, mas também pela personagem criada por David Bowie, esta figura andrógina, um extraterrestre que vinha salvar a humanidade com rock and roll, e toda uma geração de facto foi salva com este disco que ainda hoje faz história e por isso mesmo também está em destaque na Floresta Encantada, nesta data emblemática de 50 anos de Ziggy Stardust. Estivemos então com Lady Stardust, deste registro de David Bowie. Vamos seguir com mais uma, porque não? Suffragette City, para ouvir agora, é David Bowie em 1972. It's all right. A Floresta Encantada, e esta semana um programa todo ele dedicado a David Bowie e ao registro que faz 50 anos, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, saiu 16 de junho de 1972. Primeiro estivemos com Suffragette City e, entretanto, uma música que faz parte do álbum seguinte, escutámos Watch That Man para o registro Aladdin Sane de 1973, onde a personagem de Ziggy Stardust muda um pouco, viaja para os Estados Unidos, e na verdade este é um disco em que Bowie aborda Ziggy Stardust depois de uma vivência pelos Estados Unidos, com a digressão precisamente de Ziggy Stardust. A banda é mesmo os Spiders from Mars, Mick Ronson, Trevor Boulder e Mick Woodmansey, um álbum histórico também e importante para o movimento glam rock de meados da década de 70. Também para este disco Aladdin Sane de 73, e onde de certa forma Bowie continua com o som do registro anterior. Vamos ficar com mais um tema, chama-se Drive-In Saturday para Aladdin Sane, disco lançado em abril de 1973. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot, let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book we can read up alone and try to get it online once before. When Jagger's eyes and the score, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask to stay. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. It's a drive-in Saturday. Young, the foreman prayed at work. Neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation amid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men, with snorting head he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more, like the video films he saw. dreams till tomorrow. David Bowie na Floresta Encantada, com dois momentos em que a personagem de Ziggy Stardust está de alguma forma presente. Primeiro com a Drive-In Saturday para o registro Aladdin Sane, de 1973, e do mesmo ano o registro Pin-Ups, um álbum só de versões. Escutámos See Emily Play, um tema original de Pink Floyd. Este disco Pin-Ups, um disco só de versões, uma espécie de pit-stop e também uma obrigação editorial que fez com que David Bowie colocasse cá fora mais um disco, antes de seguir para o próximo projeto, e esse seria Diamond Dogs, onde Ziggy Stardust surge apenas na capa, já que na música Bowie já estava noutro local. Estamos a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final fica aquele momento chocante em 1973 em que David Bowie anunciou o final da carreira. Não era o final da carreira de Bowie, era sim o final no percurso desta personagem Ziggy Stardust. Vamos escutar Rock and Roll Suicide ao vivo em Londres em 1973, a fechar este programa dedicado aos 50 anos do álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Até para a semana. Everybody, this has been one of the greatest tours of our life. We really, I'd like to thank the band. I'd like to thank our road crew, and I'd like to thank our lighting people. Of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. You're too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, oh, oh, oh. You're a rock and roll suicide. Now the ship breaks a snarling as you stumble across the room, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sunlight blast your shadow, don't let the milk float bind your mind. They're so natural, religiously. We love you. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais.